tô no mar e esse beat é prancha. Faço um lanche no jantar, bebo sangue em concha. E essas punches na sua cara deixa mancha. Já me cansei de nadar, então comprei uma lancha. Mil clones e nenhuma perfeita, igual Sasha. Fiz meu som de trás pra frente e tudo se encaixa. Matei meu pai, guardei seu coração na caixa. Vou dar entrada pra ver se compro minha casa lá na caixa. Não abaixa a cabeça, os magos trincha. O mundo enche o sofrimento, o povo me lixa. Tô machando nessa terra, nunca deu pra relaxar. Não tem minhas trouxas e saí pra me achar. Mantendo firme, vi finais na joia do tempo. Meus finais não são finais, são os meus momentos. Me sinto alone, pintando Lost Canvas sem pincel. Tão alone, com sangue de pincel. Qualquer problema no futuro fica tranks. O passado te espera, então morra tranks. Nessa guerra eu vou de Zord e eles vão de tanks. Tô gordão em pé, tipo Scooby Tanks. Os vampiros de urno jogando sangue na urna. Vocês voltam em putos e culpam a fauna. A cada mãe solteira nasce uma heroína. Deus sempre acima, não só a cocaína. Quantas vidas daqui eu já vi partir? Várias vidas que foram sem ser feliz. Vejo vários caminhando sem lugar. O inferno é pra quem mata e não quer se matar. E as ruas falam comigo, choram comigo, fodem comigo, levam meus amigos. Fugi pra Tóquio, me tornei Ronin, cortei meus inimigos. Minha espada é minha esposa e ela sabe o mal que eu abrigo. Uma injustiça, o mundo me vê como um noturno e eles querem me abraçar. Só depois que sumo, vou lutar, sumo força no meu pé. A física me pede paz, não dá mais. A fé me faz capaz, eles choram quando tem sangue na camisa. E eu vim pra ser ruim, tipo Freeza. Hoje o jardineiro vai morrer com suas flores. Porque sou Thanos e mato amor pelos seus amores. Uma estante de Anabelis, esse mal que trago tá no cigarro que meu pai fumava quando estava aqui, ei. Herdei a violência de cagarro. Tô vivendo por Ares, mas por Atena que eu morri. Quantas vidas daqui eu já vi partir? Várias vidas se foram sem ser feliz.